Alguns chamam de inconsequente, mas a verdade é uma só. Qual vai ser? Vai correr comigo ou vai correr da gente? Daqui a pouco sitiado, eu vejo o ouro com o olho vermelho. Já nem me vejo mais no espelho, não levo meu isqueiro, tô trampando, viu? Tô focado nas batidas e fácil, fácil, aqui tem mais de mil. E os cara na muquia só comprando, viu? I'm straight from the streets of Brazil. Sou vencedor, vim pra pegar meu prêmio. Sou vencedor, vim pra pegar meu prêmio. Ela me escuta e diz, te acha um gênio. Ela me escuta e diz, te acha um gênio. Yeah, you feeling now? Não que vai ser genial, mas vai ser de corpo e alma. E se preciso, morro pela causa. Cê mandou vários flips, gritaram roll na minha pausa. Todo mundo levanta a mão e vira ouro se passar na minha mão. Depois que der o play, vai mais alto que avião. Então escuta a produção, vê se escuta com atenção. Pros caretas eu sou o mais paloso. Meu estilo não tem preço, então não vai ter jeito. Vai rimar num beat ruim de um produtor famoso. Mas me diga que não quer um conforto só por hoje ou dinheiro de sobra. Eu vou trampar pra viver bem, vou fazer o meu sem ser dinheiro de droga. Me pergunto se ainda tô fumando, hein, mano, cê já pensou em parar? Eu pego um bud pra bongar, tô fechando um GTA, um boné com a letra A. Oh God, ei garota, essa noite não vai dar. Cê tá aqui desde ontem, essa noite não vai dar. Me pergunto se ainda tô fumando, hein, mano, cê já pensou em parar? Eu pego um bud pra bongar, tô fechando um GTA, um boné com a letra A. Oh God, ei garota, essa noite não vai dar. Cê tá aqui desde ontem, essa noite não vai dar. Vão dizer que minha rotina é fora do normal. O que quer que eu faça não aconselha que faça igual. Só que eu faço um depois do almoço. Não sei mais pra que tanto alvoroço. Ó minha mãe, peço perdão, não tenho vocação pra ser bom moço. Olha, eu tô fazendo uns raps loucos, né? É quase uma vida e não é pouco, né? Espero ficar rico pra fazer o que eu quiser. Tô num corre louco, não tô aqui só pra pegar mulher. Mas nem me liga, me esquece. Mas não esquece que um pitbull nasceu pra briga. E quero grana enquanto Deus não me levar. Quer morrer fudido? Porra, então vai morrer pra lá. Meus funcionários na sua porta usando bala clava. Do seu fim sei de hora, isso posso cravar. Os tiros são cada palavra que eu vá usar. Vai contar com a sorte agora, implora pra essa arma travar. Me pergunta se ainda tô fumando, hein, mano, cê já pensou em parar? Eu pego um bandido pra bongar, tô fechando um GTA, um boné com a letra A. Oh God, ei garota, essa noite não vai dar. Cê tá aqui desde ontem, essa noite não vai dar. Me pergunto se ainda tô fumando, hein, mano, cê já pensou em parar? Eu pego um bud pra bongar, tô fechando um GTA, um boné com a letra A. Oh God, ei garota, essa noite não vai dar. Cê tá aqui desde ontem, essa noite não vai dar.